Te prepara, bicho brabo, que o teu domador chegou. Vem pra cima, DJ Cowboy Rafael Cassiano. Bora pra cima do negão. Reduzido em Guaraci ao bloco do chifre. Alô, DJ Rafael Cassiano. Manda ver. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Vai subir, vai subir. Quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Vai subir. Quem é de Guaraci, bota o bracinho pra cima. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Tá pegando fogo. Hey! Oh! Esse carnaval solteiro, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Pa, pa, pa, pa, pa. Quem vai passar o carnaval muito solteiro, bota o bracinho pra cima. Pa, pa, pa, pa. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na mão, na mão, na mão, na mão. Reduzindo pra galera. Pa, pa, pa. Olha o Dieguinho do jeitinho que ele... Bora, Rodrigo da Sarrada, moleque doido! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. E ela quer dar pra bandido, mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido. Subloira, Imperador Adriano aqui na área! A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Búfalo! E na batida, na batida, na batida, vai, vai, vai. Cheiro de perfume bom, ei. Toca no rock, cheiro de marola boa, ei. Toca no rock, o DJ já tá tocando, ei. Toca no rock, os amigos endoidando, ei. Toca no rock. Alô, Mel, vem sentando e rebola, ei. Toca no rock, ei. Toca no rock. Olha o japonês também tem na área. Bora, japonês. Chama, chama, chama, chama, chama, chama. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Hey, Cláudio Lodan! Salão do estilo! Fred Martins dá valor, meu irmão! Aquele velho whisky falsificado de 30 contas. Santorini! Vai! Aquele velho whisky falsificado de 30 contas. Santorini! Bicho do César, vem assim, ó. Só na mãe, só na mãe, só na mãe, só na mãe, só na mãe, só na mãe, só na mãe, só na mãe, só na mãe, só na Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, apaga tudo que o show vai começar. Quero nem saber, meu irmão. Apaga tudo que o show vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar a parada, vai! As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Explode o bagulho! Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. E vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando. A pressão vai aumentando na vila! Agora tu vai saber qual é a onda do momento. Agora tu vai saber. Corre, menino! Onda do momento. Agora tu vai saber qual é a onda do momento. Agora tu vai saber qual é a onda do momento. É chifrada, é chifrada, é chifrada, é chifrada. Joga o bracinho pra cima e dá chifrada. É chifrada, é chifrada. Vai, 3, 2, 1, ó. Ei, ó. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei. O búfalo do Marajó. Induzido pra galera, meu irmão. Vamos tentar conversar. Esse Monteiro, DJ Ed aqui na área. Obrigado, Ericzinho. Depósito do Paraíso, moleque doido. Te amo tanto, me custa tanto. E moleque da Baixada, e a família DC, obrigado, Zanjinho, lá com o Abi também aqui com a gente na área, meus anjinhos. Tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, é só mais uma. Eu só te peço. Só mais uma chance, eu só te peço. Só mais uma chance, só mais uma chance. No solinho, vai! A torcida do Paysandu vai botar o bracinho pra cima que eu quero ver! Quem acredita que o Paysandu vai dar de 5-0 no Bragantino, bota o bracinho lá em cima! E quem vai secar o Paysandu, bota o bracinho pra cima aí, meu irmão! A torcida do Remo, bota em cima! Joga pra cima, joga, bora botar pressão. Alô, Belly. Então toma. Vai. O piranha. Toma. Ah, tu quer? Então toma. Pressão. Cassiano tá tocando o El. Estouro, cuidado que ele vai te amassar. É assim, ó. Ele vai te amassar. Ele vai te amassar. Bora, Frank Taxista! Ele vai te amassar. É o negão, vem amassando. Então sai da frente, o búfalo que tá chegando. Não corra, não olha, não fica apavorada. Não fique no caminho pra não levar chifrada. Na vida tudo passa pra um dia você aprender. Que tudo que desce sobe um dia pode crer. Pelo promoções, Murilo Ribeirinho. Aqui no comando é Fábio F10. É o Rafael Cassiano. Tá tudo dominado no estado do Pará. O falo do Marajó, ele vai te amassar. Vai. vai! Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era um... Vitor Mendes, um abraço pra você, obrigado, Vitor! Ela virou moleca do... Tom Platinando e Darciane, imagina! Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo, caralho. Bota, bota, bota, bota aqui. Bota, bota, bota, bota aqui. Ela é novinha, ela é muito louca, ela não fica só de beijo. Meu manilo, vou mandar carreteira! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, mora Fred Martins! Quero que você se exploda e que a minha bunda cresça. Teleção, Zé Úrsula, Duque Gold, a gangue! E do Pato Louco! A todo mundo aqui com a gente, obrigado, Vazinho, alô, Borrote! Neguel Simi Fabrício da XK, moleque do... Alô, Melri! Agora... Ah, coitado, quem tem... Lava Jato do Gago, César Fortaleza e a Camila aqui com a gente, obrigado com muito carinho. Fala de lanche, tá chegando mais uma do Eric do Depósito. E aí, galera? Alô, Eric da Kine! Danielzinho da Sem Noção, ué! Vou requebrar no búfalo, vou endoidar. Vou requebrar. Meu amigo Filipinho Melo também tá representando aqui com a gente. Obrigado, Filipinho Melo! Preferiu pagar pra ver. Se enganou achando mesmo que eu não vivo sem você. Agora segura essa, vou mexer com a tua cabeça. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, na batida, na batida, vai! Se mexer com o búfalo, a chifrada é selada. Se mexer com o búfalo, a chifrada é selada. Se mexer com o búfalo, a chifrada é selada. Se mexer com o búfalo, a chifrada é selada. Santorini. Chifrada é selada, chifrada é selada, chifrada é selada, chifrada é selada, chifrada é selada, chifrada é selada, chifrada é selada. E senta pro chefinho, e senta pro chefinho, e senta pro chefinho. Senta, senta, senta, senta, senta. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo, te olho com cara de safado. Iago do Rock também tá aqui na área, alô, Iago! Vamos lá pro carro que você vai ver dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Rafael Cassiano. Dentro do carro. Bora, Clay, bora, Clay! Senta pra valer a pena. Senta. Daqui a pouquinho o Caribe Show. O Fulim me segura aí, né, Clay? Bagulho vai endoidar, vai ser muito. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Reduzido pra galera! Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló? Me dá o loló. Reduzindo meu neguinho. Meu garçom Polhaca das Fronteiras, obrigado com muito carinho. Daimo Nagueche, seu maridão aí, sempre ao lado, Renan Céu. Um abraço pra vocês daqui a pouquinho. Caribe Show aí, segunda-feira, tu já sabe, Caxanhal, né, meu irmão? Bagulho vai doinar. Um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Darciane Batidão, Tom Platinado. Lançamento oficial do Bloco do Chifrão em Guaraci. Passando Marcelo, Rony, o Radar. Olha o Márcio Dó também, tá todo mundo aí representando. A minha dor, pelo Filho Morada da Equipe Spider! Manda! Pode mandar, vai! Aniversário da Rose Santos, da família Sem Noção de Guaraci, vai ser ao lado do animal, é isso, Anderson Magalhães. Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Pode beber muito, só não pode passar mal. Vai, vai, vai. Joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. Sabe que andou? Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor. Casa do Açaí, Mora Galo Promoções. Já te esqueci, não quero mais você. E doida, e doida. E doida, e doida, e doida, e doida. Estourei logo o Xandão, Redley do tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não lhe diz que eu tenho surto, o que essa gata viu? Vai, vai, vai! Escuta o nosso som. Da baixada, no Bobby! Deixa o som que ele tá falando, nosso animal! Avisa as mulheres que é tudo na... O búfalo do Marajó! Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma. Toma banho de Xandão, tudo toma, toma banho de Xandão. Bora pra cima! Escuta aí, Rafael, escuta aí, Rafael. O Cassiano tá tocando. Caralho, no escurinho esse negócio, meu irmão. Deixa tudo no escurinho. Cadê meu amigo Punk? Cadê o Rio? Vamos nos preparar. Bora pra cima, que o bagulho vai endoidar. Lançamento oficial do bloco do Chifrão. E o animal chega na Vila Show. Tocando reduzido, a gente vai fazendo a onda. A gente vai pra cima, não tem dessa não. Bora botar pressão, Dieguinho. O Cassiano pirou de vez. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. O Cassiano pirou de vez. Domingo dia 10 de fevereiro tem bloco da Fúria saindo da Coab. Uma bichinha do Rivelino. Vai ser muita onda, meu irmão. Vai ser demais. E doida! E doida! E doida! cima. Quem é filho de Deus, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Só quero é ser feliz. De onde eu nasci, é, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, por favor. Isso, vai. Essa luz aqui, isso. Quem gosta de fazer fumaça, pode botar no escurinho. Quem tem o isqueiro, pode botar pra cima. Quem tem o celular, pode botar pra cima, que tá valendo tudo aí, meu irmão. Bota pra cima, bota pra cima. É o lançamento do bloco do Chifrão. Alô, Iguaraci! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Woman, subtegan, we saw, we don't. Renata, Cris e Água, na rua aí, na área. Obrigado, Ferrugem. O nosso bonde. Woman, Rodrigo da Sarrada, da Chifrada, Brad Martins do Argo, Junube, Frank da Quecista, Ed das Bikes, da diretoria. Bora, Tainá, bora pra cima, Daiane! Que vem! Acende o celular, acende o celular. Esse animal. Que doideira me deu maluca. Vou abrir a boca e falar do preconceito. Cris, motor, mototáxi. Dá 8 de maio, um abraço pra você, moleque doido. Tá aqui no animal. O bufo. Se não gosta, tudo bem, é direito seu. Os moleques da Baixada, fechadão com Rafael Cassiano. Cláudio Rafael Cassiano. E a milênio nunca fez ninguém morrer. Como pode fazer mal? Tudo aniversariante. Seu irmão Sony também. E a primeira dama. Um abraço pra vocês aí, ó. Assim, eu sou de bem comigo. Se você não tá, vamos experimentar. Não é com a planta que você vai solucionar os seus problemas, é melhorar o seu astral. Pense nisso, brother, cara. É assim, ó. Quem querer prestar, pode botar o bracinho pra cima. Pode botar o bracinho pra cima. Vai, vai, vai. Eu queria mudar, eu queria mudar. Eu queria mudar, eu queria mudar. Tocando de tudo pra galera. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problema. Simone, David, o Denis, o João, o Eduarda, meu amigo Janilson e a diretoria. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. Preço a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. Bora curtir, vai! O drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Que sobrevive em meias ondas. Aqui toca tudo, não tem frescura não, meu irmão. Ferias, vielas, cortiço. Você deve tá pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha. Meu amigo Dão, obrigado, Cláudia, Salão do Estilo. O mais conceituado em Guaraci, região. Bora curtir, ó. Felipe Araújo, de um jeito um tanto quanto diferente. Pra quem tá apaixonado, pra quem tá solteiro, pra quem tá casado, pra quem vai passar esse carnaval 2019 solteiro. Bora curtir essa música, é demais. Essa música é o momento, meu irmão. Sente só. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Bruno Lima, menino bruxo, Bruno Lima! E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vá na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Pula a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. De Sanderson para Rose Santos com muito amor e carinho. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece. se eu tenho dó. E daí que é nosso primeiro encontro. Só quem tá apaixonado vai curtir, meu irmão. Prepara aí, Punk, prepara aí, Rione. Pra quem tá apaixonado, vai. Já fazia um tempo que não aparecia. Já fazia um tempo que não procurava. Já fazia um tempo que você... Quem tá apaixonado pode cantar bem alto. Motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa. Galo Promoções, obrigado aí, valeu. Esperava. Bora, Rivelino. Proposta quase recusável. Depósito Paraíso, Alequizinho. Noite no motel. Ele é o primeiro em né? Me arrumei e te encontrei naquele... Meu quarteto e o bandeirão. Tamo junto, meu quarteto aí, obrigado pelo carinho. Eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo. Nós dois no quarto, rádio me machucou. Fala, Júnior Uber! Serenata pra gente se amar. Bora, Frank. Aquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava ao pé do ouvido. Sabendo que você só estava ali pra me usar. Que não me ama. Depois das 12 horas, passou. Estão querendo, né? Salva meu contato com outro nome. Bora, Cleiton. Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar. Bora, curtir, vai! Já fazia um tempo que não aparecia. Já fazia um tempo que não procurava. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Prepara aí, Punk! Prepara que eu vou tocar essa aqui que eu sei que todo mundo canta, meu irmão. Até doido! Olha o grafizão! Olha o swing do GD. Ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Como é que é? Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. PS Produções gravando tudo, Júnior Setor. Sim, vou te explicar. Quem sabe canta! Vocês vêm alto. Eu encontrei ela no Tinder. Bruno Lima, mini bruxo, Bruno Lima. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Oi! Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Esse aplicativo vou te contar, né, meu irmão? O nome dela é Jennifer. Esse aplicativo é muito bom, né? Eu encontrei ela no Tinder. Ah, tá só o filé. Aí, Rafael Cassiano. Pode ser seu. Eu não faço com você. Aí! Do mato. Vem fazer o chifre. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro. Papai é doutor, advogado e engenheiro. Prepara aí, Punk. Prepara, Rione. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Eu só quero você. Joga o metal pra sua engarra. A maior qualidade em CDs ao vivo do estado do Pará. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.